Olá, Vicente, bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Paraense AM, Castanhal e toda a região nordeste do estado do Pará. Repórter João Filho está na Assembleia Legislativa do estado do Pará, onde o presidente da Assembleia, deputado Márcio Miranda, concede uma coletiva à imprensa, no qual vai falar sobre um assunto de vital importância, não só para Castanhal, mas como também para toda a região, que é a construção do Hospital Regional Público de Castanhal. A obra já foi licitada, já foi divulgado hoje através do Diário Oficial do Estado, e o deputado que foi o propositor desse projeto, ele está muito contente, muito orgulhoso, porque, enfim, é uma realidade que há pouco tempo será concluída essa obra, com certeza que será de vital importância para Castanhal e a região. É isso, vamos conversar agora com o deputado Márcio Miranda, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, neste momento concede uma coletiva à imprensa tratando sobre este assunto. Deputado Márcio Miranda. Quero dar um bom dia a todos, todo o Pará, região Nordeste, também a Castanhal, falar da satisfação que a gente tem de poder estar no dia de hoje com o Diário Oficial em mãos, onde o edital da licitação da obra já foi expedido. Isso significa dizer que o Estado abriu uma concorrência nacional para que grandes empresas do Pará e ou do Brasil possam concorrer, e aquela que ganhar ao abrir a licitação possa iniciar as obras. Para chegar até aqui, houve todo um percurso, houveram inúmeras reuniões, nós fizemos sessão especial na Assembleia, reunião com o governador várias vezes, reunião com o secretário de Saúde, e o modelo de hospital que está sendo licitado no Diário Oficial de hoje, ele é um hospital diferente, será o maior regional do Pará. Só para vocês terem uma ideia, quem conhece o Metropolitano sabe que ele é um grande hospital. Só que o Metropolitano, ele cuida de trauma. O nosso Hospital Regional de Castanhal, ele será um hospital igual ao Metropolitano, mas um andar ou mais uma ala específica para o câncer. Quimioterapia e radioterapia. Então é um Metropolitano mais um pedaço onde teremos quimioterapia e radioterapia. Com isso, a população da região Nordeste, ao invés de vir para Belém, para o Filoiola, quando tiver algum caso de câncer, vai ficar em Castanhal. Isso é muito bom, é um ganho excepcional. O outro diferencial do Metropolitano é que, além de ter, igual o Metropolitano de Ananindeua, mais quimioterapia, radioterapia e câncer, tem uma outra ala específica para cardiologia, principalmente para infartos, hipertensos e pequenas e médias cirurgias cardíacas. Então, é um avanço, é um diferencial. E, além disso, nós conseguimos inserir a implosão do cálculo a laser e mais a hemodiálise. Então é um hospital bem mais completo do que o Hospital Metropolitano. Ele vai ficar situado no terreno da universidade, a quem eu quero agradecer, é mais um ganho. Esse hospital, ele foi todo transformado, teve que ser modificado para ele receber o hospital escola, receber estudante. Com isso, o hospital será construído dentro do terreno da universidade, e em contrapartida, a Universidade Federal do Pará vai construir próximo dele as faculdades de odontologia, de enfermagem, de fisioterapia e, no futuro, de medicina. Então, a gente ganha no bloco um hospital completo, um hospital que vai ser o maior do Pará neste modelo, e o mais completo do Pará, e mais a condição de hospital escola que vai atrair para Castanhal e vai tornar Castanhal de vez polo da saúde e polo da educação, porque vai criar ali um polo universitário.